solo já. Oi, Xande, deixa comigo. Ai, paiinho. Bora, Marcinho, meu filho, empurra e com força. Agora empurra e sigo, meu filho, que é assim que eu gosto. Vem pra mim. Não tem comparação. É Aviões do Forró. Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor. Não há nada igual, não dá pra comparar de um modo tão normal. Uma noite, só eu e você, nós dois juntinhos, é tanto prazer. Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor com você. Modo tão normal, uma noite, só eu e você, nós dois juntinhos, é tanto prazer. E as meninas fechando aí em rixa e companhia. Não dá pra comparar de modo tão normal. Uma noite, só eu e você, nós dois juntinhos, tentando prazer. Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor com você. Com você. Dá uma chance para a gente ser feliz, um bom os ferros, meu amigo Nedilson Sandra e a galerinha voando com aviões de Garaúbas e aeroporto do Xande aqui na Bugia Show. Vamos ao laser! Bora, Nael!